ti toda honra, toda glória e louvor. Vem, põe nos meus lábios cada dia um novo cântico pra te adorar, Senhor, e te dar o meu louvor. Eis-me aqui, agora e sempre, minha vida entrego a ti, pra bendizer e engrandecer teu nome, oh Deus. Teu nome, oh Deus, eu exalto.